9908. Direto, Árvore, obrigado. Controle, Salvador, muito boa noite. Voo no 643, cruzado 230 para 190, sente da Bravo. Com o 643, oceano de identificação, chega da Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste padrão. Chegada Bonf, descendo a 4.003, voo no 643. Trantan 3600, seu solo 08, liberando a direita, táxi Alfa Juliette para o portão 4, não me escuta, de Lago, Trantan 3600. Alfa Juliette, portão 4, não se escuta, mais. Boa. ABC-DEC, Índia November. É com Índia November, desça para 2.000 pés, ajuste 10013. 2.000 pés, chegada mar, é com Índia November. 9908, chama agora Recife, no 260, alterna, confirmando, no 251, alterna no 3325, 9908. Positivo, 251, 3325, é isso? Afirmativo. Obrigado. Controle Gol 1643, está autorizado para terminar, cruzado 5.000 para 4.000. 1643 desce para 3.000 pés, reduz para 180 nós, ajuste no 0 no 3. Vai manter até 20 por 8, sob vetoração limitada pelo localizador. Cuja November pousa na 10. Confirme. Pousa na 10. É, 17, mais próximo depois do externo, ok? Ok, vetor para sequenciamento, vai curvar à direita na prua 080, limitado pelo localizador. É com 19. 080, limitado pelo localizador, é com 19. Condições de manter a presente velocidade até interceptar o IRF? Positivo. Ok. Passando pelo voo 1643. Segundo dia November, complete curva direita na prova 8585. Curva direita 85. Está autorizado o procedimento, 1643? Negativo, permanece a instrução anterior sobre vetoração, mantendo a proa. Limite localizador. Mantendo a proa. Localizador limite para o 643. Efetua em órbita sobre a posição pelo no 643, 3 mil pés. Efetuando órbita sobre pelo, gol no 643, 3 mil pés. Nós já estamos no modo gol, nós estamos efetuando aqui uma órbita sobre o gol no 643. Meia 258. Tirando 2000, eco ainda November? Reporte estabilizado, eco ainda November, autorizado até 1700. Tá. Comandante, Oxanã 6250. Oxanã 6250, prossiga. Bom dia, boa noite, senhor. Tem informação Bravo, passa de voo 70 para 150. Se possível, você se vai estar bem. Mantenha a chegada a mar e desce até 3000 pés com 1013. 3000 pés, Oxanã 6250. Negativo, mantenha a chegada. Exato. 1643, vai curvar à direita. Na Pro 160, autorizado LS, desce para 2013. Pro 160, desce para 2013. Voo 1643. Finalizado, base pela direita 17, eco Índia November. Na torre 118.612, eco Índia November. November. Por de eco Índia November. November, boa noite. Vento uma centena com 109, eco Índia November, reporte checado. Ativo, a base pela direita 17, conforme. Base pela direita da 17, sente, reporte na curta final, eco Índia November. November. Baixado, travado, força final da 1-7, check in the November. Livre pouso, uma centena, 10 nós, pista no 7, check in the November. Meia, reporte pista livre, eco Renovama. Rocha 6258, pode descer direto para 3000, considerando a restrição em taxa. Autorizado, autorizado também o LS, 2000 pés, 1013, reporta estabilizado. 2000 na 093, reporta 6258. Salvador, boa noite, boa noite, 05. 805, boa noite para Natal, prepare Pucas e para Guardicópio, um minuto, boa noite, 05. Estabilidade, aliás, coro 643. 3, torre agora, 118,6. 118,6. Sou Salvador, muito boa noite, coro 643, estabilizado, vai estar travado. Boa noite, livre pouso no zero, vento 110 graus com 109 no 643. Livre pouso, voo no 643. O 5 está pronto para copiar? Tranquilo. Para Natal no 370, Aperzulu no 0, decoladão no 0, com primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, seu transponder 5443. Fome ponto posicionamento no 805. No 643 no solo aos 31, libera direita táxi via Alfa, Alfa Juliette para remota do pátio 1, na posição 13, gol no 643, não me escuta até lá. Alfa Juliette, pátio 113, gol no 643, não me escuta. Ok, Infero modificou sua posição agora, vai prosseguir para o portal meia dúzia, para o portal meia dúzia no 643, Alfa Juliette meia dúzia. Alfa de 10 na 2, agora não vai para 3. Localizador, visual com campo, achar 62 de coisa. 6258, torre 118, 612. 118, 612, 62 de coisa. Controle Salvador, 3226, boa noite, informação é Bravo. Na 6258. 6258, continua em aproximação no zero, vento de 110 graus com 8 nós, 6258. 110 com 8, aguardando pista, 6258. Ok, pista livre, tem pouso autorizado na pista 0, 6258. Livre o pouso, pista 10, 6258. Três, portão 62, ok? É. O Xanero 6258, seu solo foi aos 36, libera a direita, táxi Alfa Juliette para remota do pátio no posição 12, 6258. Chivo, vai livrar, após via Juliette, remota no... Correto. Salvador, muito boa noite, o Gondo 606, transfere, cruzou 180, parando 50, estamos sentindo a informação Bravo. Boa noite, no 606, desce para 3 mil pés, 1012. 3 mil pés com 1012, Gondo 606. Controle Salvador, Gol 9714, informação Bravo. Boa noite, hein? Boa noite, desce para 4000 com 1012, 1714. 4000, 1012, 9714.